qual vai. Essa é demais, viu? Alma gelada, papai. Por telefone você tem coragem de dizer que não me ama e que por mim não sente mais prazer. Mas ao vivo você sabe que é bem diferente. A sua voz trava, o seu corpo treme. Você tá com ele pra fazer ciúmes. Tá sentindo falta até do meu perfume. Vejo em seus olhos que ainda me ama. Mandou ele usar Dolce & Gabbana pra lembrar de mim. Pra lembrar de mim. Fala a verdade pra ele que tá com ele pra me esquecer. Sofrência boa. Meu parceiro Clay Silva no violão. Arrebenta aí, vai. Você tá com ele pra fazer ciúmes. Tá sentindo falta até do meu perfume. Vejo em seus olhos que ainda me ama. Pra lembrar de mim. Pra lembrar de mim. Fala a verdade pra ele que tá com ele pra me esquecer. Fala pra ele que é por mim que você tem prazer.